peraí, gente. Ao mestre Aniceto, eu vou prestar uma homenagem cantando o Partido Alto. E eu lhe agradeço, amigo Candeia. Fui enganado, meu bem, por ela. Maria Madalena da Portela. Eu fui enganado. Eu fui enganado, meu bem, por ela. Maria Madalena da Portela. Tinha pele bronzeada, cheirava flor de canela, o seu nome era. Maria Madalena da Portela. Eu fui enganado. Eu fui enganado, meu bem, por ela. Maria Madalena da Portela. Levou-lhe um copo é 500. Essa moça de blusa amarela que conversa bem. Diga só, Maria Madalena. Uma joia tão bela, tu sabes quem é. Maria Madalena. Essa mesma, gente. Eu fui enganado. Eu fui enganado, meu bem, por ela. Maria Madalena da Portela. Para o anjo da guarda da nega, eu acendi uma vela, zelei por ela. Maria Madalena da Portela. Perfeitamente. Eu fui enganado, meu. Veja só, dizendo que era frigela aquela megera. Maria Madalena da Portela. Eu fui enganado. Fui enganado, meu bem, por ela. Maria Madalena da Portela. Para agradar a crioula, comprei um par de chinela cor amarela. Trouxe mortandela, diz o nome da fera. Maria Madalena. Eu fui enganado. Eu fui enganado, meu bem, por ela. Maria Madalena da Portela. No final de 5 anos, prometi casar com ela, a irmã de Estela. Maria Madalena. Te da moça, donzela, proteja você. Maria Madalena. Eu fui enganado. Eu fui enganado, meu bem, por ela. Maria Madalena. Ela de velha grinalda fez promessa na capela, me traindo. Vixe, Maria Madalena. Andava de olho nela, ele sabe quem é. Diz: Maria Madalena da Portela. Eu fui enganado. Fui enganado, meu bem, por ela. Maria Madalena da Portela. Diz aí certo. Eu entrava pela porta, eu fugia pela janela. Quem me enganava? Maria Madalena da Portela. Eu fui enganado. E eu gostava desta mulher. Eu conheci. Mas eu hoje em dia só me resta chorar. Não sorria pra ninguém. É. Olha que já vão bem uns 20 e poucos anos a 30. Eu acho que essa nega era banguela, é. Maria Madalena da Portela. Depois de tanta ilusão é que eu vim saber que era uma nega cheia de mazela. Veja você. Mas o amor não tem exigências. E eu de fato era parado por ela. Maria Madalena.